469 autorizado a linha e mantenha a cabeceira 10. A linha mantenha 10, vou ver a patrulha. Sim, se chama controle 119 de cima 8. 192, chama lá. Cadê o papo da manhã que você acha? Papa Tango Yankee Serra Serra, senhora. Prossiga. Decolou do seu aeroporto, vai com o pai pelo Guarani do Forte até a, é, a fábrica Millennium, que é Lagos. Ciente, mantenha em condições visuais, andou pé e correu do foco. A Matheus 500 é autorizado, senhorita. Autorizado 500. Aguarde. Papatango Índia Sierra Sierra, com 15 pessoas a bordo. Sierra Sierra Sierra, 04 a bordo, senhora. Sim. Qual é a ajuda, por gentileza? Dan 3894, a sua identificação, desça para o nível de voo 050, chegada a Mari. Voo 9649 autorizado, decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 099. Autorizado, decolagem, aprovou, minha patrulha. Abatango, Yankee Serra Serra, copiou o controle? Não copiei, senhorita. Né? Controle, Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, acione 0123. 0123, está alocado, Yankee Serra Serra. Controle. 3567, contato radar na decolagem. Vou para o nível de voo 360, sair da árvore. Árvore. Dan 3894, número 2 na aproximação, mantenha a chegada. Controle, muito boa tarde, algum 649. Voo no 649, contato radar na decolagem, cima para nível de voo 180, saída da El. Da El 180649. Yankee Sierra Sierra, mude código para 0117. 0117, está mudando Sierra Sierra. Por gentileza, qual que é o altímetro? Ajuste 1015. 1015, está ajustado, Yankee Sierra Sierra. Torno de novo para o aeroporto, senhorita. Porta do Alco Campo. Fumará visual, Yankee Serra Serra. Dan 3567, restrito a nível de voo 300. Voo no 856, está me registrando 2545, alterna os 268. Para o gol no 856. Aqui. Obrigado, boa noite. 3567 com PIC. 3567 direto elétrico. No 273, após gelo, desça para 2.000 pés, ajuste no 05, autoridade LS e reporte estabilidade. Gente, após gelo para 2.000 com 1.015, reportarei voo no 273. Gol no 649, chama em Recife, 1251, alterno 3325. 251, 3325, obrigado. Tan 3567, turba restrita ao nível de voo 300, Tan Recife 1260. Tá marcando do aeroporto e a Serra. E a Serra, tudo bem. Obrigado, boa tarde. Salvador, muito boa noite, TAN 3629, pushback acionamento na 3, por favor. Sim, meu tráfego? É o TAN 3629, senhor. No 3, pushback acionamento. Sim, ativo, está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 3629. TAN 3294, desça para 2.000 pés, ajuste no 05. Autorizado em LS, posso estabilizar. Para 2.000 pés, autorizado em LS, posso estabilizar. Gol no 273, complete final, chame a torre 118 nesse momento. Gol 286, gol no 273. Dois Salvador, boa noite, gol 1273, uma direita aparecendo, baixado e travado. Gol 1273, autorizado, pouso, pista 10, vento 130 graus, 099. Cliente, pouso autorizado, pista 10, gol 1273. Aguarde cópia. Mais. Salvador, 3629, 132 a bordo. Autonomia nossa é de 4 horas e 15. Alterno Galeão para o táxi. Autorizado até o ponto de espera 10, a torre 186, ajuste 615, TAN 3629. Ponto de espera da 10, lá 386, 1015 agora. 3629. Obrigado, bom serviço, bom final de semana. Igualmente. Paulo F7, 722, no portão 04, pronto para o espectacionamento. Web, coordena sua equipe de solo, o TAN está iniciando o táxi na retaguarda, logo após está livre, você puxa. Coordenando, logo após, TAN está livre, puxa, o 7-2. Afirmativo, 3897, pronto, cópia? Pronto, cópia, 3897. Autorizado, Guarulhos 340, Apesulu 44, decolagem 10, direita, da Euleda Eudes, 1198 e 5177. Autorizado, 340, Apesulu 44, decolando da 10, da direita, da Euleda Eudes. 1198 chama 5177 na resposta. Correto, 3897 ou 4. TAN 3629 autorizado alinhar e manter cabeceira 10. O TAN 3629, pode aguardar um pouquinho pela porta, espera que a cabine está pronta. Sim, gente, TAN 3629 é cuze pronto. Obrigado. Gol 1273, no solo 53, livre à direita, achando que o solo 1219. Direita 219, o gol 12. TAN 3894, complete a aproximação, chame a torre 118 decimal 6. 2, Salvador, boa noite, oficial 3894. Ponto 76 a bordo, 3 horas 34, com... Ponto espera 10186, 1015, o ajuste agora, 1015, 6722, bom voo. 1015, ponto espera 1296, obrigado, boa noite para todos aí. Paulo, boa noite, é o 1273, drop. 1273, boa noite, portão 2, Alfa Juliette. Alfa e Juliette para o 2, o Bono 273. Toro, Bono 601. Bono 601 para Galeão Água de Cobra. Acenda para ele, Bono 601. Dael Leda Eudes. Obrigado. Bridge, corrigindo. Dael Leda Bridge. Obrigado. Muito boa noite, 4.000, Meliquinha, Zerão, Meliquinha, Roma, Aguardando, seria a nossa subida, por gentileza? Ou Caracaju. Ou Caracaju, graças. Após o pouso do mesmo autorizado, alinhar e manter cabeceira 1-0. Após o pouso ali, mantém na 1-0-6-7-2-6. Batida pro 2, por gentileza. Presa, presente, voa direto, Umeda. 3629, boa noite. Contato radar na decolagem. Estou para nível de voo 360, saída da Elda, presente, voa Leda. Da presente, direto, Leda, acendendo para o 360, da 3629. Direita, chame solo 1-2-1-9. Salvador, boa noite, o da 3294 de Brasília. 3894, portão 4, autorizado, ingresso Juliette. Portão 4 via Juliette, 3294. Aguarde cópia 1567. Bono 601, cópia. Prossiga no 601. Autorizou Galeão 360, Pesolo 10, e após conforme, decolagem no zero direita, da Elida Bridge, controle em 1 no 98, aciona 5406. verificado o caminhão Lida 360, piada do plano, decola da 1-0, uniforme Bulu 1-0. Aí está Tael Lida 398, marca da gente, contra o Bulu 60. Correto, Champão. Foca na mesa. Azul 4234, cópia. Recife autorizado, nível 370, via pelo Whisky 58. Decola pista 10, curva esquerda, Pucaracaju. Controle 1198, aciona 5402. Daniel, seria possível dar presente valido, Daniel? Objeto 6722, como prefeito da saída. Saída da El Leo da Bridge. Turno 567, cópia. Objeto 6722, vai da El. Muito obrigado, senhoria, da El. Carlos. Carlos. Pisado Brasília, 360, via Pesolô no 7. Decola 1-0 com curva direita, Arbor, Elefa, após Elefa, Fito. 19-8, 5-4 no 0, transponder. Está escuro, pátio ouro? Para o pushback, acelerando o portão 08. O tráfego que transmitiu foi o 3897 com relação ao pátio? Não, 3894. Ah, afirmativo, vou checar aqui com o entrego. Autorizado, salvador, vou na 601 para o pushback, acelerando o 8. Autorizado, 601. Autorizado, pushback, acionamento no 08, voo 1601. O azul está autorizado, 4234. 4234, autorizado. Descendo a Xané 6143, direto. Oxané 6143, mantenha 4.000 pés até pelo, após pelo, desça para 2.000 pés, no 0 no 5. Ativo, pelo 4.000, após pelo 2.000,

push no 05. E após o senhor prossegue via pátio Índia e Alfa. E no ponto de espera de Sama Torre, no 8, decimal 6, ajustado 10-15, 601 da Gol. Via pátio Índia e Alfa, no ponto de espera de Sama Torre, 609, interna nave, no push. Azul 4234 autorizado, alinha e decolar, pistão 90, vento 120 graus, 089. Decolado 10023. Yeah.